nos momentos difíceis? Ora, nas aflições e amarguras? Ora, nunca deixes que o desespero e a angústia vençam tua determinação e tua fé. Tens o escudo protetor da oração. Basta apenas que saibas manejar as tuas defesas e verás que a tudo superarás sem pesares. Usa a tua ferramenta da oração em todos os momentos, mas não te tornes mero idólatra, repetidor de palavras vazias. Faze de tua vida, de tuas ações, de teu procedimento, a verdadeira prece que distingue o simples homem do verdadeiro cristão.